O nosso tema de hoje é postura espírita. Quando se fala de postura espírita, se está falando de postura cristã. E o que se quer dizer com postura espírita? Ele nos diz que é a busca, a transformação moral de cada um de nós que vai chegar até essa postura. Além dessa busca e transformação, também é o esforço que cada um empreende em domar as más tendências que nós observamos que se manifestam em cada um, né? As próprias. A gente às vezes tenta domar as dos outros, mas a gente tem que domar as nossas. Então, o nosso esforço em se transformar moralmente e em dar um limite a essas imperfeições que vão surgindo. Isso vai se alinhando com essa postura espírita ou cristã. E nós temos visto, né, acontecerem tantas coisas no mundo e nós ficamos, de uma certa maneira, apreensivos, né? Até onde isso vai chegar, nos perguntamos. E qual que deve ser a postura espírita, então, diante desses fatos que estão acontecendo no nosso mundo? E nós observamos que, em cada momento do nosso dia, ela nos traz uma oportunidade. Nessas oportunidades, uma chance da gente colocar em prática aquilo que nós trazemos dentro de nós, aquilo que nós queremos realmente fazer. Seriam os nossos talentos, né, que nós recebemos e que já foram falados. Então, que a gente possa fazer com que eles apareçam, que eles frutifiquem, que eles, nessa manifestação, que a gente consiga, então, tornar essas turbulências, esses acontecimentos que estão acontecendo, que a gente consiga fazer com que eles não tenham tanta influência negativa, que a gente consiga equilibrar um pouco através dessa manifestação que a gente coloca. E quando a gente fala nesses talentos, né, a gente lembra de um deles, que é a inteligência. Não precisa ser uma inteligência grandiosa, mas a inteligência, o dom de raciocinar. E a gente pensa, para que serve a inteligência? Para discernir as coisas, para desenvolver as coisas no mundo, né? Mas não apenas em meu benefício. A inteligência, ela deve ser, assim como os outros talentos, eles devem propiciar um bem a todos aqueles que nos cercam. E até mais do que nos cercam. Se a gente lembrar de algumas coisas que aconteceram no mundo, através da história, a gente vai ver que algumas pessoas fizeram coisas tão grandiosas no termo da proporção do que fizeram, simples, porém grandiosas, e que nós, ainda hoje, a gente se beneficia dessas coisas que eles fizeram. Um exemplo apenas é o Allan Kardec, que deixou para nós vários testemunhos através do trabalho dele. Não é ele que escreve, mas ele ajudou a codificar a doutrina espírita. Então, cento e tantos anos depois da passagem dele por aqui, a gente ainda se utiliza do bem que ele fez. E a gente até vai falar dele num outro exemplo depois. Então, só para ver que tudo aquilo que a gente recebe não é para nós apenas. Claro que serve para nós nos desenvolvermos, mas não apenas no círculo fechado individual. Aqui dentro tem uma passagem que diz uma frase: a natureza do instrumento indica o uso que dele se deve fazer. Então, para que serve a gente ter inteligência? Apenas para ter mais posse de bens? Ter uma vida mais confortável? Uma vida mais tranquila? Seria muito pouco, seria um talento pouco utilizado, se fosse apenas em benefício próprio. E a gente vê, às vezes, coisas circulando, né? E que nos perguntam, por que as árvores dão frutos? É para elas? Não são, né? Elas fazem os frutos para que outros se aproveitem dele. Então, os frutos que nós temos, eles também devem servir para outras pessoas. E como é que nós somos, nós, reconhecidos durante a nossa passagem? É pelo bem que nós fazemos, né? Nós somos reconhecidos pelo que nós fazemos. E o bem que nós fazemos é aquilo que nos destaca. E a gente até pensa que o que nós fazemos, o exemplo que nós estamos dando, é o que realmente vai fazer com que as pessoas que estão próximas de nós, elas recebam aquela percepção dentro delas de que elas precisam, de repente, com aquele exemplo, modificarem a vida delas ou alguma coisa dentro da vida delas. A gente sabe que se a gente tentar mudar alguém, a gente não consegue. A gente tenta se mudar de uma forma bem pequena e é difícil. A gente percebe a dificuldade que a gente tem em fazer alguma coisa diferente, em fugir daquele padrão que a gente tem. E através do exemplo, então, a gente consegue transmitir para os outros algo diferente, uma informação nova que pode ser percebida e aí sim utilizada. E sem contar que através desse mesmo exemplo insistente é que nós vamos em nós mesmos cristalizando essa coisa boa, essa manifestação, esse trabalho, que seja o que for, aquela coisa boa que vai se tornando aos poucos como uma virtude, através da insistência, da continuação, sempre para que a gente consiga, então, aprender a fazer as coisas de uma forma natural. Ainda hoje a gente consegue interromper, às vezes, uma postura, quando a gente lembra, não, eu não posso fazer isso. Tá bom, já estamos no caminho, mas que a gente consiga nem entrar nessa negatividade, às vezes a gente já haja de uma forma natural, boa, que, como eu disse, é o que vai nos destacar. Então, que acabe se tornando em nós um hábito. E, como a gente disse antes, nesse momento de turbulência, de acontecimentos que estão surgindo a todo momento, ao nosso redor, porque nós estamos todos interligados, eles são para que a gente se posicione, para que a gente tome uma postura frente a cada uma dessas coisas, que a gente justifique se somos realmente aquilo que nós achamos que somos bons, né? Temos que ser bons por fazermos coisas boas e não por simplesmente não fazermos coisas ruins. Então, muitas coisas estão acontecendo porque pessoas estão fazendo com que elas aconteçam. Nós precisamos da contrapartida. E uma professora que disse numa palestra que ela deu, que enquanto os bons não tiverem a mesma audácia que aqueles que fazem as coisas ruins, enquanto não tiverem a mesma audácia e praticarem, então, o bem, as coisas ainda vão continuar nessa desproporção. Então, realmente, nós precisamos ser praticamente, efetivamente, bons, fazermos coisas boas, alimentarmos tudo aquilo que existe. E nós temos tantas possibilidades no nosso dia, das mais simples até as coisas maiores, como eu disse, né? Tem coisas que se propagam por muito tempo. O bem, ele continua acontecendo quando ele é de uma forma verdadeira. Então, que a gente possa aproveitar. E muitas vezes a gente se volta lá na nossa casa, lá através da oração que a gente faz, pedindo que as coisas aconteçam, que Deus, então, nos envie algumas graças ou situações que permitam que as coisas possam acontecer. Mas só pedir não vai fazer com que as coisas realmente aconteçam. Nós precisamos, nós, dar o passo para frente, para que a espiritualidade, então, perceba e aí venha ao nosso auxílio, que é, de novo, o exemplo do Kardec. Por que que ele acabou fazendo todo o trabalho que ele fez? Porque ele se colocou à disposição e aí a espiritualidade viu nele uma possibilidade de acontecer aquilo que precisava acontecer. Né? Senão a gente acabaria no acaso, né? Ah, escolheram por acaso. Na verdade, não. As pessoas, cada um de nós, abre as suas tendências, as suas possibilidades. A gente tem que colocar a coisa à frente para que ela possa se manifestar, acontecer. Então, é claro que a gente tem que continuar, através da oração, pedindo, mas nós temos que ter ação para que aquela coisa lá aconteça. Pegando de novo o exemplo da árvore, né? Ela tem que ter, se fortalecer na sua raiz para poder florescer, frutificar. Então que a gente possa fazer isso também. E aqui diz, né, que a gente reconhece o cristão, o espírita, pelas suas obras, voltando de novo ao mesmo assunto, né, pela caridade que fazem e pelas aflições que aliviam. Então eu disse, nós temos muitas oportunidades, né? Às vezes a gente quer esperar que as coisas grandes aconteçam para a gente se engajar a elas. Mas não precisa esperar as coisas grandes. As coisas pequenas, elas têm um significado tão grande quanto as outras. Então, aliviar as aflições dos outros, quantas pessoas que nós conhecemos, ou às vezes nem conhecemos muito bem, mas que a gente tem a possibilidade de amenizar aquele sofrimento através de um cumprimento, de um sorriso, ou mesmo de uma conversa. Então a gente pode fazer isso. Está dentro da nossa capacidade. Pequena, mas a gente pode. E uma frase também que veio essa semana e que ficou martelando, né? Nós precisamos honrar os nossos dias que nos restam ainda dentro dessa nossa encarnação, que nós já recebemos tantas coisas, já somos beneficiados por tantos talentos, seja desde o nosso nascimento ou mesmo durante a nossa vida. Então nós precisamos fazer com que tudo isso que a gente recebeu frutifique, reconhecer, ser grato, não apenas agradecer a Deus, mas na demonstração das nossas atividades, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, coisas bem simples, bem sutis, e que nós temos também a possibilidade.